perigo. O mundo não tem sentido e eu corro. Eu corro mais o mundo por um segundo. Eu piso mais fundo. Eu piso mais fundo.